menino larica, fumaça na cachola, fila dilatada, não enxerga a escola. Expulso da casa, abandono da família, a vida marginal pode ser a sua vida, pois não vamos ver, ele é abandonado, não tem um colo, ou aquele papo de pai pra filho, mostrando que se importa, o pai só chuta e bate a porta. E nessa hora, quem será o amigo? Pois é o baseado que nas ruas dá abrigo e te dá um emprego. Vai ser o aviãozinho, larica da ideia, bandidade é seu caminho, e o caminho é de mão única, no final tem um abismo. Isso sem perceber, como que tem autismo, cair no inferninho sem perder na fumaceira. A praia da branca que conduz a peneira, papel pra enrolar, o dedo no gatilho, pronto pra atirar. Ele anda agora pelo mais curto caminho, mas o salário é bem gordo, super disputado. Vem, tem que ser residente, vem até deputado, mas no final quem se fode é o aviãozinho. Ele vai de teco-teco e o chefe de tchazinho. Eu não vou criticar seu dever social, eu errei tudo. Eu pedi o tema, se não diz o jornal. A bandidagem só peço a Deus um pouco de malandragem pra pegar o chefe do tráfico que não mora na favela e tem numa mansão muito grande, muito bela. Só que pro juiz isso não interessa, mandando subir no morro outra remessa de policiais mal remunerados, de policiais assustados com medo de serem baleados. E desculpa que me escuta se fugir o tema, isso não é notícia de jornal ou papo de cinema, pra ver se alguém